Torre de Salvador, uma boa, Altana 3283, ponto de espera 10, pronto? Altana 3283. Altana 3283, localizada linha de decolar, pista 10, vento 160 graus, 062 e nós. Livre decolagem 10, Altana 3283. Tan 3283, decolada 253, tome controle, 1-10-8, bom voo. 1-10-8, obrigado, Tan 3283. Controle Salvador, boa noite, Tan 3283, sai da árvore. Tan 3283, compasso radar na decolagem, suba via, saída Arbor 1 para nível 360. Arbor 1, 360, Tan 3283. Está autorizado direto a leva. Direto a leva, 3283. 0096, aciona identificação, isso para o nível 050, boa posição em 4:46, está a chegada do médio 1, ajuste na 096. Então, 3283, chame centro recife na frequência 1288, alterna 1260. 288, alterna 260, centro 3283, obrigado. 9,6, desça para 2 mil pés, autorizado e ADS que saiu da pista 1-0, ajuste no 095, a testa pisada. 1096, chame a torre na frequência 118, decimal 95, ponto positivo. 1096, espera daqui a pouco, obrigado. É o gol 1096, boa noite, uma milha de Simbra, baixar travado e televisão. Gol 1096, rola felizada, pistola 0, vento 1060, grau 079. Lembre, pouso na 10. Uno 096, Paulo 1-3, libere a próxima direita, Paulo 1-2-1, decimal 9. É, Salvador, uma boa noite, gol 9081, cruzando 200 para 150. Azul, voo 9081, na FN identificação, voo ITAP, dispara nível 050, ajuste Salvador 9095. Voo na FN ITAP e 1095, descendo para 5000, voo 9081. Perdão, é 9081. Controle Salvador, boa noite, azul 2795, sempre passando. Azul 2795, acione identificação, voe BOF, perdão, voe pelo para interceptar a chegada BOF, reporte no descido ajuste na 095. É, confirme que é que voe qual a posição? Posição pelo para interceptar a chegada BOF, azul 2795. Ok, voando pelo para interceptar bom, filho. Azul 2795, obrigado. Azul 2795, contato radar estabelecido a 9 milhas da posição coral. Corre da ponte. Confere, azul 2795. Autorizada a linha área e decolar, pistão 0, vento 1 no meio, 0 graus, 07 nós. Na linha e decola 1 no 0, 03097. Decolado ao 60, chame controle Salvador, 1-2-0, decima 8, bom voo. 2-0, 8, boa noite. Controle, muito boa noite, 3-1-9-7. Controle, muito boa noite, 3-1-9-7. 3-1-9-7, contato radar decolagem, supra nível 3-4-0, apoio. 2 no 3-4-0, direto Leda. Ok, pode 2000, lenda, grato. Zero oito um, desce para 2000, teste autorizado e ADF da pista, 1-0, ajuste 1-0 no meio. Ok, 2000 com 1-0 no meio, autorizado aqui para 1-0, 9-0 ajuste. Controle Azul 2795, solicita descida. Azul 2795, desce para 4000, faz ajuste 0195. 4000, 0195, Azul 2795.